noite. Sintonizam exatamente a radar 97.8 MHz, rádio difusão, emissão online www.radarlisboa.fm. Segunda à sexta-feira, 23, uma da manhã, a nova Toca do Lobo. Olá, boa noite, Virgato, 25. Viriato 25, nova Toca do Lobo, Radar, boas noites e boas-vindas. É o início de uma semana inteirinha de contacto. 23, uma da manhã. Red squirrel in the morning, red squirrel in the evening, red squirrel in the morning, I'm coming to take you. Thank you. As duas iniciais de Viriado 25 Noite, que liga a segunda à terça-feira, Sun It Rises, este mais recente, há pouco, Meadowlarks, Our Broken Garden. Foxes, vejo de vezes dois temas, também por aqui, Our Broken Garden, Anchoring e Bath Rowley.

Feelings to Well, o genérico para o álbum 2008 de Martha Wainwright. Este é um tema de abertura, Bleeding All Over You, é o mesmo álbum que traz Jesus and Mary, que vocês já conhecem de sons habituais por aqui em Viriato 25. Gostávamos de deixar apenas esta curiosidade, uma versão dos velhos tempos da Syd Barrett dos Pink Floyd. See Emily play Martha as in her own words. Tries but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dream till tomorrow. There is no other day. Let's try. Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Tiralinhas mais daqui a pouco e ainda no regime de reposições das colaborações da Ana Cristina Ferrão, que estão agora exatamente a cumprir um ano depois de o termos feito também em antena aqui na Radar. Viriado 25 começou a 3 de dezembro, a primeira série de Tiralinhas uma semana depois foi aquela belíssima Alentejo, Hoje vamos recordar outra da fase inicial, exatamente as histórias do hidroavião. Há mais sons, entretanto. Para já, Seacops. Certos bem curtinhos de USS. Thank you.

Depois de Tirolia, habitualmente por aqui, 23h30 aproximadamente, com Ana Cristina Ferrão. De volta às soltas, é feriado 25 de noite, dentro da radar até 1 da manhã. Ryan Adams and the Cardinals, Fix It. 2008 marcou a edição de Justice Kids. Aproveitamos para recuperar, entretanto, um tema inesquecível na discografia de James McMurtry. Este No More Buffalo. Too tired to care. I'd point to the horizon, to the dust of the herds, still hovering in the air. Somebody said it ain't any such. Man, you wish. fish so hard, you're scaring me. Cause those are combines kicking up that dust. But you can see what you wanna see. I'm going chasing after what used to be there. Top that rise and face the pain. But man, they were here, I swear. And that just says bleaching bones stretching across the plain. No more buffalo, blue skies or open road. No more rodeo for this old boy. Take my Cadillac. Park it out in back. Mama's calling, put away the toys. No more buffalo, blue skies or open road. No more rock and roll, as we all know it. Take my Cadillac. Park it out in back. Mama's calling. Buffalo, o tema não faz parte do último James McMurtry Just As Kids, que temos rodado por aqui com alguma existência em Viriato 25. É a noite dentro de radar, 23:01 da manhã. É tempo para a colher de blues. Tínhamos pensado na recuperação de um outro recente álbum de Van Morrison. Tropeçamos, entretanto, nesse loop triple S que se chama C6. Steve? Nothing, you know, that's exactly what it's about. Kind of nothing. fell apart today. I can just walk, get up and down the street. I ain't worried where I'm gonna sleep. I could always find some food to eat. I started out with nothing and still got more than left. Well, I started out with nothing and still got most of it left. Most of it left. Got most of it left. Voltou ao domínio do, aliás, das colheres de blues. C6 Steve foi o título do tema Started Out With Nothing para o álbum Started Out With Nothing and Still Got Most of It Left. Atividades Radar, o álbum de família desta semana, pertence a David Bowie, Hello, de 1977. Não temos ainda, não dispomos ainda de sons para o rodar hoje, o que faremos imperativamente amanhã. Há também Palco Radar, esse sim com som já na nossa segunda hora de hoje, a que liga uma às duas, aliás, à meia-noite à uma da manhã, e onde temos rubricas fixas a cumprir. Já a rodar em alguns temas no som da Radar, porque é a primeira vez abrimos o nosso habitual New Cuts, Las Vegas. Título abertura, Flowers and Football Tops. Meia-noite. O melhor festival de rock está de volta. 15º Superbox Super Rock. Bilhetes já à venda. Olá, boa noite. Cá estamos de volta para Viriado 25, o novo Toque do Lobo na Radar. Neste caso, a hora complementar que nos liga até à 1 da manhã e que faz a união entre as noites de segunda e terça-feira. Rubricas a cumprir nesta hora, o Boomerang cerca da meia-noite e meia e depois já mais lá para o fim, na ponta da língua, com tópicos bem curiosos, como aliás é hábito. Viriado 25 na Radar, com a sintonia em Lisboa de 97.8 MHz. RadarLisboa.fm em online. Os tópicos, todos ou quase todos, da Radar em blogradar.blogspot.com. Hi, how you doing? Foi com uma natural Se bem que inesperada alegria que encontramos este álbum entre os 50 de 2008 no notável trabalho de recolha da revista Uncut. Referimos a The Bees Made Honey in the Lion's Skull, uma edição da Southern Lord assinada Earth. Thank you. iniciais da segunda hora de Viriado 25, a pontinha da antena radar. From Strength, Sweetness, From Darkness, Light. The Bees Made Honey in the Lion's Skull. Dylan Carlson. O projeto Earth. Atividades da Radar Palco. Radar esta semana, a recuperação de um concerto de abril de 2008 para os Verve. Do álbum de família desta semana, Low, David Bowie. Não temos sons ainda hoje, apenas amanhã. De qualquer modo, o álbum de família da semana passada, Dallas of Three Feet High and Rising, tem hoje uma passagem mais entre a 1 e as 2 da manhã. Power of the stars. Toco Radar esta semana com um concerto de abril de 2008, os Verve, álbum de família Sons, apenas amanhã. De qualquer modo, podemos adiantar para quem já não consultou ou ainda não consultou o blog radar.blogspot.com, é Low de David Bowie, 1977. Daqui a pouco temos Boomerang, New Cuts, sempre. Já foi inscrição da semana passada, Larkin Graham. New Cuts da semana passada, a recuperarmos no início desta semana, Larkin Graham, o álbum Parlor, dois temas, They Were Wrong, Ride That Cyclone. Battered by evil contusion, you resist my contusion. Larkin Graham faz parte dos nossos mais recentes New Cut. Foram dois temas na hora complementar de hoje para o álbum Power Plug. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. Um baluarte da resistência. Mais daqui a pouco, cerca de 8 minutos aproximadamente, a Boomerang. É hábito por aqui na segunda hora, por volta de meia-noite e meia. Randy Newman, Potholes. I love women, have all my life. Love my dear mother, I love my wife, God bless her. Even love my teenage daughter. No accounting for it. And I don't care how I'm treated. My love's unconditional or something. Didn't hurt a time or two. I ain't gonna lie. Have my doubts sometimes about the ethics of the so-called fair sex. Fair about what? But I find time goes by. One forgives is one forgets. One does forget. God bless the bottle down on memory lane. God bless the bottle down on memory lane. Everything that happens to me now, by my brain. I remember my father, oh, my brother, of course. remember my mother. Spoke of her earlier, and I remember that. Remember the smell of cut grass going off to play ball in the morning. Funny story about that. Now, I used to pitch. I could get the ball over the plate. Anyway, this one time, must have thrown a football around or something the day before. I walked about 14 kids in a row. Cried. Walked off the mound. Handed the ball to the third baseman and just left the field. Anyway, many years later, I brought the woman who's become my second wife, God bless her, to meet my father for the first time. Exchanged pleasantries. I left the room for a moment. It's the first time he met her, you understand. When I came back, he's telling her the story right off the bat about how I'd walked 14 kids, cried, and left the mound. Next time he met her, told the same goddamn story. God bless the pothole down on memory lane. Memories that do remain. Feriado 25, segunda hora até à 1 da manhã, muito pertinho já de Boomerang, foi a vez nas soltas para Randy Newman, Potholes, também Raikuda, Drive Like I've Never Been Hurt. You told everybody that I couldn't drive. You didn't even want me around. And you knocked my love. And you know that's a lie. 'Cause I'm a good man when the flag goes down. I'm gonna drive like I've never been hurt. Down the road like you never lied. I'll find my way like I've never been lost. You never lied. Say goodbye to all my friends. That won't take too very long. They'll be real big men someday. Never gonna miss me when I'm gone. I'm gonna drive like I've never been hurt. I'll be long gone like you never lied. I'll find my way like I've never been lost. Never laughed and I never cried. Yeah. Well, I'm in the road, I'm in the right. Still good, my tires are fat. If my drag shoe fails, baby, I don't care. 'Cause I'm gonna drive. I've never been hurt. Be long gone like you never ride. Find my way like I've never been lost. Down vem, folgam os espíritos. Há um ano atrás, praticamente, uns dizinhos mais à frente, os ouvintes e leitores, blog leitores da Radar, elogiam este como o álbum de 2007. Recuperamos-lo hoje no Boomerang. Começou com Black Mirror, Keep the Car Running, Neon Bible. Neon Bible, o título tema para os Arcade Fire. Every spot Virgado 25 de noite, dentro na radar, término da emissão segunda para terça, daqui a pouco, 11 minutos até chegarmos à 1 da manhã. O Boomerang de hoje foi entregue a Neon Bible, álbum do ano 2007 para os ouvintes radar Arcade Fire. Between the click of the light and the star of the dream. Between the click of the light and the star of the dream. Between the click of the light and the star of the dream. Eu sou a Sônia Tavares dos Gift e estou com o António Sérgio. Da língua encerra habitualmente a dupla hora de Virgado 25, é o caso de hoje, convidado esta semana, depois da dedicatória ao Arcade Fire para o Boomerang, o álbum Cinemage, excertos de uma publicação de há uns anos atrás de Ryuichi Sakamoto. companheiro desta semana é Ryuichi Sakamoto, os certos de Cinemage. Hoje, praticamente na íntegra, o score de Little Buddha. Outras noites, com outros temas inesquecíveis da escrita cinemática de Sakamoto. É o final da dupla hora de Viriato 25, noite dentro na Radar. Voltamos amanhã. Take care.